Te buscarei, pois a minha alma tem sede de ti. A minha terra está seca demais. Quero ver tua fortaleza e tua glória no santuário, e os meus lábios te louvarão. Te bendirei enquanto viver. Jubiloso cantarei.